fechado no tronco da gameleira. Todo baiano tem no sangue a capoeira. Joga desde pequeno pra jogar a vida inteira. Bate o machado no tronco da gameleira. Bate o machado no tronco da gameleira. Todo baiano tem o sangue a capoeira. Se criou lá na Lapinha, lá jogava na ribeira. Bate o machado no tronco da gameleira. Machado no tronco da gameleira. Todo baiano tem no sangue a capoeira. Aprendeu com o mestre Pimba a gingarida rasteira. Bate o machado no tronco da gameleira. Machado no tronco da gameleira. Todo baiano tem no sangue a capoeira. Começava de tarde e jogava a noite inteira. Bate o machado no tronco da gameleira. Machado no tronco da gameleira. Todo baiano tem no sangue a capoeira. No Rio de Janeiro a ensinar a capoeira. Bate o machado no tronco da gameleira. Bate o machado no tronco da gameleira. Todo baiano tem no sangue a capoeira. E depois de muito estudo, vindo a bada capoeira. Bate o machado no tronco da gameleira.